Ódio e amor envolve a esta dama, que nos comanda e manda força a seu bel prazer, alimentando a esperança de uma surpresa que nos faça a se proceder. Em cada esquina uma gota de tua vaidade, roleta russa à espera de uma vida em vão. E ali ao medo dos teus lábios e tua beleza, o masoquismo que nos faz te sentir tesão. Noite, derrama leite bom em nossa consciência, nos abrigando em teus abraços, nos faz oferenda. A ironia do destino que nos segue em ti, sem medo do julgamento, da vida, da morte, da solidão. Então, nos carregue em teu ventre maldito, nos banha a alma com suor e luxúria, nos entregando os amores perdidos, escondido em tuas veias escuras. Noite, a insanidade que brota dos teus poros, é nosso mel que liga a vida e a morte, e que se perde com a chegada da aurora, trazendo à tona os que vivem por sorte. Faz proferir o entoar dos teus versos, na voz daqueles que invocam seu nome, ressuscitando o brilhantismo poético, que foi extinto pela ira dos homens. Banida, bonita, perdida, divina, e me faz delirar a seus caprichos, sou cego, espero e prometo que sou alheio e que sou todo inteiro, seu macho, escravo, sem medo, com faixa de luz que seduz a mim ao mundo, sussurrando palavras que me fazem seguir um caminho onde a flor e o espinho se confundem e fundem meu ego num jogo aberto e limpo, onde sou testemunha de minha própria sentença e que a vedete de todos os olhos seja mais forte em tua própria presença. Noite, palco de uma vida boêmia. Noite, onde o orvalho se derrama em poemas. Noite, e faz do amor um ritual de magia. Noite, onde o prazer é um convite à orgia. Noite, a alvorada vem sofrer a ressaca. Noite, de uma noite esquecida no tempo. Noite, então secou o hino das águas. Noite, brindando o dia ao cair do sereno. Noite, se a tua fúria é um escudo que me priva de tudo, entrelaçando minha alma, que vaga em sua resguarda e que me afaga e me acalma com seu jeito mulher, e eu me rendo à tua ordem do jeito que quer.